Sabe quem é? Agora conto dentro era tudo. Sim, quero te mostrar o som que veio pra ficar. Som que vem da alma, som que vem do coração. Preste atenção, é hora de evolução. Não tô de bobeira, sei que tem uma missão. Verdadeiro, da rua pra rua, quem tá na escuta já levanta a mão. Nada contra o sampleado, mas aqui tudo é tocado. Como antigamente, simplesmente com inovação. Da bossa, do rap e do jazz. A guitarra vem chegando, a batera vem somando. Órgão de igreja, aberto, meio rock and roll. Baixo pesado, hip hop clássico. Fender Rhodes entortando, mostrando a influência do meu jazz. Enquanto eu invado as frequências do seu rádio, se sintonize nesse som. Pra confundir, pra namorar.